S, eu tô de volta. Você tem que degustar até as piores coisas da vida. Por isso que eu acho que quem sabe se segue não serve pra cair. Se percebe, recebe a resposta. Apostar é preciso, mas enquanto isso eu vou. Mas vê se sai desse eu bate cabeça de mente fechada. É trote, esquece, ela não vale nada, não. Acredito, uma hora vai ver, aurora inverter. Tormenta ao amanhecer, dia cansado. Sério, estéreo, casado. Covem plugar na tomada, teu sonho sedado. Assino se a caneta foi incolor. Garantindo sempre viver tudo aquilo que eu compôs seu. Trago amor no valor de um canivete. Não deixo o rancor te fazer de marionete. Um vírus de internet promete quem jura mente. A mentira tem perna curta e nunca anda pra frente. Quase experiente, respira com calma e calcula. Meu tamanho não tem porra nenhuma a ver com a minha altura. Loucura esse argumento, fica com a pose. Nós vive o crime da vida e ele ganha algodão doce. Então deixa eu degustar. Então deixa eu degustar. Então deixa eu degustar. Então deixa eu degustar. Então deixa eu degustar. Então deixa eu degustar. Então deixa eu degustar. De boca fechada. Que quem sabe se segue, não serve pra cair. Se percebe, recebe a resposta. Apostar é preciso, mas enquanto isso eu tô ligado que eles dizem por aí que quem tem dinheiro não precisa de nada, não. E quem não tem nada só precisa ter dinheiro, não. Pra mim nem pra vagabundagem nata que vê a felicidade no bem-estar dos parceiros, irmão. Na arte de correr contra o ponteiro, na medida do impossível, tô lado a lado com a rapa, rapaz. Pelas favelas do Rio de Janeiro, tu tem que saber matar o tempo, senão o tempo te mata. Se pudesse a praia, mas daqui é longe. Viver como Deus quisesse, onde o sossego se esconde. Mas sem vacilação, sou brindão com meu bonde. Com a mente em vários pingos, a mim tem um monte. Uma dose pro meu palada, confuso o braço. Eu juro que tento entender um pouco do que cê pensa. Mas meu universo gira em torno do abuso, do uso de tudo aquilo que não faz sentido. Mas faz diferença, porra. Então deixa eu degustar. Então deixa eu degustar. Então deixa eu degustar. Então deixa eu degustar. Então deixa eu degustar. Então deixa eu degustar. Então deixa eu degustar. De boca fechada aqui. Quem sabe se segue, não serve pra cair. Se percebe, recebe a resposta. Apostar é preciso, mas enquanto isso eu vou degustando. Degustando, degustando. Dente siso. Degustando. Dente siso. Aprendendo o que é preciso. E o que eu puder agilizar, eu agilizo. Não sou apegado à matéria, mas eu materializo.